Você que tem medo da chuva, você não é nem de papel, é muito menos feito de açúcar, igual ou parecido com o meu. Experimente tomar banhos de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Nós abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo da alegria, para nunca mais chorar. Ui, ui, ui, para nunca mais. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo da alegria, igual ou parecido com meu. Experimente tomar banhos de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Somos